se faz. Vou passar dias e noites em claro, mas não posso mais viver assim, sofrendo por amor. Posso perceber um dia que faltou amadurecer a nossa relação, mas não vou permanecer no erro se você não quer mudar. Vou procurar viver a minha vida sozinha, sem você. Vou com o gigante crocodilo, com Goku e o Dinho, pra trás de Marlon Beach. Vou com o Tani crocodilo, o animal toca tudo do Pará, faz a boquinha do animal. É Banda VIP, Banda VIP, a caravana das marcantes. Faz. Vou passar dias e noites em claro, mas não posso mais viver assim, sofrendo por amor. Posso perceber um dia que faltou amadurecer a nossa relação, mas não vou permanecer no erro se você não quer mudar. Vou procurar viver a minha vida sozinha, sem você. Vou com o gigante crocodilo, com Goku e o Dinho, pra trás de Marlon Beach. Vou com o Tani crocodilo, o animal toca tudo. Caravana das Marcantes, a caravana que vai fazer a diferença em seu evento.